Michael, meu Vitor, bom dia. Aqui é a identificação, mantém nível de voo 370, agora de Cidade da Mar e vou ir para o Orto Pavosa. Voo no 283, bom dia, mantém nível de voo 360, vou ir para o Orto Pavosa. Salvador, bom dia, ao Rio 9811. Rio 9811, por favor, para a decolagem, do banheiro de vocês, 310, perfil da saída Momo. 310, perfil da Momo, Rio 9811. Vou no 093, vou ir para o de Cigote. Tá 3476, bom dia, sem identificação, mantém nível de voo 370. Autorizada para o de brinde. Voo no 092, tem controle Salvador, 119, 18, bom pouso. no 092 em si. Tomei controle Salvador 119.8, com pouso. Chamamento 211, chame Brasília, 124, decimal 2, solteno 126, decimal 5, bom dia. Essa identificação está autorizada, porque está identificada. Alaska 3, autorizado a decolagem 0, 1,60 graus, 09 para a de Salvador, bom dia, eu vejo 5973, cruza 2000 para 377. E 5973, bom dia, contato para a decolagem, então, prossiga. Passando para Vozão, nós dois. Encontramos tráfico do nosso helicóptero, sobre voo, Mairado, não interferem em altura do ponto. Estão no 020, 970 graus, meia vida, nós. Esses voos ligam 092. Voo, nós continuamos com o dia do jogo, que é o tráfico da companhia curto final do ano agora. Voo, nós continuamos após o tráfico, agora sim, já serão 0 após o 737 da companhia. Thank you. Obrigado, você entra com o índice do 737 da Gol, completou o curso agora no 0, quando o som, depois da decolagem de 57, 50, 0, 7, 7. Antônio, Gol 1759, bom dia, na Bael. Gol 1759, olá, obrigada por vir. Eu não sei se deu saída da Bael. 360, posso voar Leda? Posso, eu tenho que ser obrigada por vir. Gol 1759. Bom, no 770, autorizado 080. Bom, no 770, copiou? Salvador, Gol 1649.

Avenida 3437, Brasília 12425, antena 1265. Patronado, bom dia, sem identificação, tudo mantém 360. Aqui com o meu Vitor, autorizado 150. Bom dia, sem identificação, mantenho 370. Boa. Eu sou 4234, bom dia. Azul 4234, bom dia, passando na decolagem, sobre o nível de voo 350, não precisa sair da PUC. 350, POCA ou 4234. Azul 4234, não sei da frente. Azul 4234, só se não consiga pior, já. Vou estar agindo com a no meu campo. Já na escala de estrada do Corpo, seguindo a mesma sentido Camaçari. A sua escuta, tá bom. 406, bom dia, sem identificação, mantém 340. 03, você foi de brilho. prossiga. Gente, Michael Fox, a planinha tem cancelado o 1106. A descida está critério. Não atraso de conhecimento do centro a informar. Frequência livre para a coordenação local tem um bom pouso. Controle 1209. Aguarde. Azul 5096, controle 198. Bom dia. Passando na final da 97 passada, travado, curvando, dias a dia, sou grato.